chamado. O salão tava todo engraçado. É o quê? Tá ficando engraçado. Todo mundo dançando largado. Tá ficando engraçado. Todo mundo dançando largado. Olha aí. Vai jogando as pernas pra frente, os braços pro lado e dá três pulinhos. Vai jogando as